Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Pós. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E essa história deste carro que era utilizado também para reportagens da Gazeta do Iguaçu em Cascavel ter sido incendiado? Estão alegando motivações políticas, Lucas. É verdade. Vamos repassar o caso. O correspondente do jornal Gazeta do Iguaçu em Cascavel é o nosso amigo, nosso colega, até já escrevi um jornal junto com ele, o Anselmo Cordeiro, um jornalista muito competente das antigas. Ele é o correspondente lá da Gazetinha. Muito bem. E na segunda-feira ele tem um carro lá adesivado da Gazeta, né? Para ele fazer o trabalho dele lá. E o Anselmo pegou esse carro na segunda-feira e dirigiu-se a um super almofato na região norte de Cascavel, colocou no estacionamento e entrou para fazer umas compras. E de repente veio uma senhora avisá-lo de que estavam tocando fogo no carro. De fato, tocaram fogo lá no carro da Gazetinha, enquanto o Anselmo fazia as contas. E, à primeira vista, segundo o que o Anselmo declarou lá para a polícia no momento, o incêndio poderia ter conotações políticas, segundo o próprio Anselmo disse, porque não esqueçamos que o jornal aqui de Foz também atua firmemente em Cascavel, vinha fazendo duras críticas à administração, ao governo do Edgar Bueno, né, o prefeito afastado. O jornal vinha, desde que o grupo de Cascavel, os irmãos Rosalvo, o Ronaldo e o Rosalvo Tavares, compraram a Gazetinha do Hermínio Gatti, eles botaram esse repórter especialista lá em política, o Anselmo Cordeiro, para vinham fazendo duras críticas ao prefeito afastado Edgar Bueno. Bom, o fato é que tocaram fogo no carro. Isso eu quero dizer aqui que é um atentado à liberdade de expressão, ao direito à informação, uma garantia que está constitucional. Isso é uma lástima que ocorra isso, né? E que a polícia de Cascavel insete esforços para chegar aos responsáveis por isso. Que isso é um absurdo, tocar fogo no veículo de um jornal. Em tese, na teoria, eles não estão tocando fogo no jornal, eles estão atacando a própria instituição. O jornal, que é um veículo de comunicação, enfim, vamos torcer para que a polícia chegue aos culpados. Lucas, tem dirigente político se declarando pré-candidato para as eleições de 2014? Pois é. Imagina você que nós estamos praticamente há 10 meses, né, do pleito que vai acontecer em 2014 e já tem gente falando. O último aí foi ontem, nós soubemos que o Tércio Albuquerque procurou a Gazeta do Iguaçu e lá disse que é candidatíssimo a deputado federal pelo PT do B. É um partido pequenininho, PT do B. Não esqueçamos que o PT do B teve um candidato a prefeito na última eleição, foi aquele Elvis Jimenez, né? Ele saiu pelo PT do B. E o Tércio agora é um dos dirigentes do PT do B no município, aí em Foz do Iguaçu, e entendeu de auto-lançar-se candidato a deputado federal. Aí você me pergunta, ora, mas ele tem chance? Eu acho que são remotas as possibilidades do Tércio se eleger. Por quê? Primeiro que o Tércio ficou muito tempo fora de Foz do Iguaçu. Ele passou quase 20 anos fora de Foz. Ele foi realmente aí, lá no passado, ele foi vereador, foi até durante um curto período, um mandato tampão de prefeito, ele foi diretor da Itaipu no governo do Collor, ele foi secretário de Estado naquele curto mandato desse que substituiu o Requião, que está hoje no Conselho de Itaipu. Ele, enfim, é uma pessoa conhecida, mas não muito conhecida a ponto de eleger esse candidato federal. O que nós estamos vendo aí é um prenúncio do que virá pela frente. Deverão sair muitos candidatos e, como sempre acontece com Foz do Iguaçu, os votos serão pulverizados, muitos candidatos, e acaba não elegendo nenhum deputado federal, né? Portanto, fica aí mais um candidato lançando-se oficialmente, o senhor Tércio Albuquerque. É isso aí, pelo PT do B. Nanico, partido pequenininho. Enfim, vamos ver o que é que vai dar. Eu estou até vendo o que é que vai dar. Muitos candidatos, não vai eleger nenhum. É por aí, galera. Lucas, você me contava que estava lendo um livro de um conhecido jornalista aqui do Brasil que traz uma passagem, assim, pouco elogiosa aqui à nossa fronteira? É verdade, né? Eu acabei de ler aqui nas minhas férias o livro do Marcelo Rezende, chama-se Corta Para Mim. É onde o Marcelo Rezende, ele conta a história da vida dele. Ele realmente é um dos jornalista investigativo desse país mais talentosos. Ele trabalhou 23 anos na Globo, era uma espécie de um repórter especial da Globo, e lá ele fez grandes reportagens, como, por exemplo, ele foi o primeiro a falar do MST, do José Rainha, no Portal do Parapanema. Ele foi, entrevistou o Pedrinho Matador, que é um psicopata que vai já cruzar de matar 108 pessoas, que está preso em São Paulo. Ele também investigou aquele golpe do DPVAT, né, onde médicos davam atestado de morte da pessoa para receber aquele seguro, e acabou caçando vários registros do CRM de médicos. Enfim, o Marcelo Regenzi é muito talentoso, e escreve nesse livro, ele fala inclusive da máfia do CD. Esse CD falsificado que nós tão bem conhecemos aí na fronteira, né, que vem do Paraguai e é vendido, disseminado pelo Brasil todo, e causa muito prejuízo, principalmente aos artistas, aos direitos autorais. É, se bem que hoje um CD de um artista consagrado, se você for comprar um genuíno na loja, custa 25, 30 reais. Enquanto ao passo que esse falsificado do Paraguai você compra por 2 reais em todas as ruas do Brasil. É aquele negócio. Mas enfim, o livro desse livro do Marcelo Rezende, ele conta uma passagem onde ele foi até a China e lá ele manteve contato com as organizações criminosas chinesas, que são o carro-chefe do esquema de falsificação de CD. E lá ele fala desse contato que ele esteve lá com os chefões da máfia lá na China, e desce aqui para o Brasil, né, e fala da passagem também do CD falsificado aí em Cidade del Este. Ele conta, inclusive, que foi ameaçado pela máfia chinesa que atua em Cidade del Este, chegou a dar alguns nomes interessantes e coisa. Eu gosto muito de ler, todos sabem disso, e recomendo para você que está nos ouvindo, vá ali na Cunda e compre o livro do Marcelo Regenzi, e volto a repetir, chama-se Corta Pra Mim, que tem umas histórias muito interessantes. Só para finalizar, que hoje o Marcelo Regenzi está na Record, TV Record, a rede de televisão do Bispo Edir Macedo, e ele apresenta aquele programa Cidade Alerta nas tardes, ali pelas 16 horas ele entra no ar e é campeão de audiência. Então, leiam o livro, quem lê sabe mais, eu sempre digo. É, o nome chama-se Corta Pra Mim, do Marcelo Rezende. É isso aí, Guilherme. Lucas, não temos tempo para mais nada, mas você volta amanhã? Sem dúvida. Tenham todos um bom dia e eu vou para a praia.